Da primeira luz do dia eu vou dar o que tenho em gratidão para compartilhar. Com amor e generosidade eu vou servir, pois em cada dádiva o Senhor vai agir. Vigiai, firmes na fé, fortalecei-vos em seu amor, que em cada ato a caridade revele o nosso Salvador. Estéfanas e seus irmãos, exemplo a seguir, dedicados ao ministério, prontos a servir. E ao irmão que chega, acolheremos em paz. Unidos em Cristo, somos um só, somos mais. Vigiai, firmes na fé, fortalecei-vos em seu amor, que em cada Senhor, que o anatema venha a ser. Maranata, vem Senhor, em ti encontramos o viver. Vigiai, firmes na fé, fortalecei-vos em seu amor, que em cada ato a caridade revele o nosso Salvador. Worship.